muitos arranjos e a banda não sobreviveu ao movimento, mas deixou um ótimo disco, o registro Rain de 1972, e acabámos de escutar a faixa To a Dreamer. É um disco que aconselho a explorarem porque tem lá ótimas canções. Depois dos Rain, prosseguimos na Floresta Encantada com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que segue agora? Seguimos para o Brasil em 1967, numa versão do tema de Michel Polnareff, o tema La Popée qui fait non, um tema de 1966 que saiu em single em França, mais ligada à canção francesa, e Bobby De Carlo no Brasil fez o paralelismo com o tema A Boneca que Diz Não, que saiu no ano seguinte, em 1967. I got to come. A Floresta Encantada, últimos minutos com uma das mais interessantes bandas a sair da cena folk e progressiva do Reino Unido. Falo dos Spiral Gyra, uma banda que durou pouco tempo, entre 1971 e 1973. Fomos até 1971 ao disco de estreia de Spiral Gyra, St. Randinguns, e escutámos a faixa Magical Mary, então dos Spiral Gyra, em 1971. Segue-se agora uma música escolhida pela Ana. O que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir o lado A de um single italiano de 1976, de Roberto De Simone, um tipo ligado à música clássica, mas depois, a partir da década de 60, começou a estar atento a outras orientações musicais. Aqui, Roberto De Simone, com La Parte... Vou tentar o meu italiano. Com la partecipazione dalla nuova compagnia di canto popolare. Basicamente, neste tema, há aqui o estilo da canção napolitana que se junta aos ritmos de Roberto De Simone. Yeah. A Floresta Encantada, primeiro com uma escolha da Ana Farinha. Ana, foi Roberto De Simone. Sim, com a nova... Agora já não vou conseguir dizer. Com a nova campanha di canto popolare, o tema de 1976 chama-se La Gatta Cenerentola. Entretanto, passámos uma música, fui eu que passei uma música que me diz muito, não me diz propriamente assim tanto, mas recorda-me sempre quando era mais novo e vasculhar os discos dos meus pais, e penso sempre que é um disco que toda a gente tem, Jesus Christ Superstar, álbum editado em 1970, a partir da música de Andrew Lloyd Webber e letras de Tim Rice, deu claro origem a um filme e inúmeros espetáculos na Broadway. No disco original, a parte de Jesus era cantada por Ian Gillan dos Deep Purple e trouxe à Floresta Encantada a faixa Hallelujah, então tema retirado do disco Jesus Christ Superstar, editado em 1970. Depois deste momento de ópera rock de 1970 de Jesus Christ Superstar, seguimos com mais uma escolha da Ana. O que é que vamos ouvir agora? Uma música de Margot Gurian, cantora e compositora norte-americana, que lançou o álbum Take a Picture em 1968. Margot Gurian, que estava mais ligada à cena jazzística, mas que entretanto ouviu Pet Sounds dos... E a vida dela mudou. Sim, mudou, porque entretanto ficou mais atenta também a toda a composição pop. Neste tema em específico, Love, mais metade da música é um pouco mais experimental e até densa, e depois realmente encarrila ali num momento mais pop que Margot Gurian dá voz. Thank you. Thank you. A Floresta Encantada, e mais uma vez no Reino Unido, com outro nome fundamental da folk progressiva britânica, neste caso os Colmos, uma banda que ganhou muito culto na época, mas também teve uma carreira curta, até 1974. O primeiro disco é de 1971, o registro First Utterance, um álbum marcante, até pelas letras mais negras por parte dos Colmos, e escutámos a faixa Diana, que na altura até saiu como single. Os Colmos, então, em 1971, nestes últimos minutos na Floresta Encantada. A próxima proposta é da Ana. Ana, o que é que segue agora? Trouxe o guitarrista britânico David Graham, um britânico mais ligado à cena folk, mas que aqui neste álbum consegue introduzir os elementos do jazz e também da world music, mais concretamente texturas ligadas à música indiana e arábica. David Graham, aqui numa música de 1966, do álbum Midnight Man, música originalmente escrita por Lalo Schifrin, o músico argentino que esteve sempre mais ligado à cena jazz e que inclusive fez grandes participações com Dizzy Gillespie, e David Graham aqui, como disse, em 1966, com o tema The Fakir.

A Floresta Encantada, primeiro com uma escolha da Ana Farinha, Dave Graham com o tema da Fakir, correto? Exato. E entretanto estivemos com uma banda alemã, os Brosselmaschine, uma banda formada em 1969, pertence à primeira vaga das bandas de rock alemão, uma banda que se distingue por ter vários elementos de folk e também de folk oriental com muitos elementos místicos. Os Brosselmaschine editaram vários discos, também terminaram e começaram várias vezes com novas formações. Viagem até nestes últimos minutos, até 1971, o álbum homónimo e primeiro de Brosselmaschine com a faixa Schmetterling nestes últimos minutos. Entretanto, estamos mesmo quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, mas para o final ainda fica uma escolha da Ana. Ana, o que é que vai fechar a Floresta Encantada desta semana? Vamos fechar com uma música tradicional norte-americana da cena folk, mas interpretada por uma portuguesa em 1967. Estou a falar de Madalena Pinto Basto, com o tema Satisfied Mind, num EP que em duas músicas tem a participação dos Ecos, que creio que até foi uma vi num blog que foi uma exigência da editora na altura. O tema Satisfied Mind, mais folk, tocado por Madalena Pinto Basto na guitarra, que numa entrevista em 1967, isto é só uma curiosidade, Madalena declinou tratar-se de uma iê-iê, tendo em conta que na altura todas as mulheres que lançavam em Portugal, quase todas, claro, estavam muito ligadas à cena iê-iê, fazia delas umas outsiders, mas Madalena manteve-se aqui na cena folk e diz que sei que pareço uma iê-iê, mas não o sou, pelo menos no sentido dos beatniks que pululam por aí. Considero-os a todos uns anormais, uns imitadores. Por mim não imito ninguém, faço apenas o que me dá na real gana. Muito bem, Madalena Pinto Basto, em 1967. Muito bem, Ana, muito, muito obrigado por este programa e até para a semana. Até para a semana, Tiago. Satisfied mind. Once I was waiting in fortune and fame, everything I could dream of to get a start in life's game. And then suddenly it happened, I lost every dime, and I'm richer by far with a satisfied mind. Can buy that your youth when you're home, or friend when you're lonely, all love that's run cold. And the world's richest man is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When my life is over, my time is run out. My friend and my loved ones, I'll leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this whole world with a satisfied mind. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite.